Tá gravando? Eu adoro quando você começa com esse, tá gravando? Sabe por quê? Eu acho que isso vai acabar virando, tipo, marca Oi, do nosso podcast. quê? Tá gravando? Tá Você não tá gravando? entendendo. É porque já acho que é a segunda ou terceira vez que você faz isso. Quando a gente vai Eu gravar, acho tá gravando? Tá engraçado. Eu gravando? acho engraçado quando o povo faz isso. Tá gravando? Tá gravando? Então, tá Eu gravando? adoro, gente. Tá gravando? Tô Eu tô gravando. Tá gravando também. gravando? Ai, que palhaçada. Não, mas o que a gente tava falando Tempo. de idade é Ah. foda, porque eu acho que eu já te falei isso, né? Eu não sei se eu tava falando com você ou com o Terrence. Que, tipo, tem horas que eu faço coisas que eu fazia quando eu tinha 20 anos. E, tipo, no dia seguinte meu corpo tá assim, ó, olha, Ricardo. Deixa eu falar pra você aqui rapidinho. Não dá mais pra você fazer isso não, tá, querido? Amor, mas ontem eu tava falando isso com meu amigo, né? Depois que a gente saiu da praia, aí tava, vamos sair hoje à noite, não sei o que, não sei o que lá, e tá. Aí tá. Só que, tipo, lá na praia ele já tava perturbando. Vamos sair, não sei o que, vamos pra boate, não sei o que. Eu falei, amigo, deixa eu te explicar como funciona. Você é um pouco mais novo que eu. Você tem energia pra dar e vender. Eu não tenho essa energia, não, gata. Só uma senhora de idade. Tem mais essas coisas, ele começou a rir. Só que ele achou que eu tava de sacanagem. Ricardo, você não tá entendendo. Porque pra chegar na praia, até achar um estacionamento, ele teve que botar o carro na puta que pariu. A gente tinha que voltar. Tipo, a gente andou uma meia hora até a praia. E depois teve que andar mais meia hora pra ir até o carro, pra poder ir embora. Ainda mais andando Falei. pra cima e pra baixo na praia pra achar o lugar Exa ideal, blá não, e blá blá. detalhe, como é subida, é tudo subida no morro, eu tinha que descer o morro e depois subir o morro pra poder ir até o carro. Não. Ricardo, eu não aguentava mais. E beber? Beber é foda. Outro dia. Então, eu não tenho bebido tanto porque geralmente, como o Ontem nem Terrence. bebi. Não, se liga. O Terrence gosta de beber muito. Então, assim, ah, eu tô dirigindo, foda-se. Eu dirijo. E aí, de vez em quando ele não tá dirigindo, quando ele não pode beber, eu falo, bom, já que você vai dirigir, eu vou beber. Só que eu percebi que eu não consigo mais beber que nem bebia antes. Tipo, eu. Primeiro, não posso beber vinho vermelho, vinho tinto. Que se eu beber vinho tinto, 5 minutos, tô dormindo. Senhora de idade. Não posso beber até o cu cair da bunda porque no outro dia meu corpo fala, olha, não dá mais. E tipo, eu lembro quando a gente saía, tipo, gente, quando a gente ia pro open bar do Cine, que era VIP, tinha tequila liberada. Gente, eu voltava pra casa, tipo, Nossa. outra pessoa. Tipo, eu bebia, meu sangue era 90% álcool. Mas sabe uma coisa engraçada? Eu parando para analisar aqui, eu nunca conseguia perceber muito, a não ser raras exceções, mas eu nunca conseguia perceber quando você estava bêbado. Eu sempre falei que pra saber se eu tô bêbado, eu tenho que encostar no meu nariz. Se eu tiver sentido a ponta do meu nariz, eu tô bem. Se eu não Não, tiver. então, mas eu digo em comportamento. Não, é porque Que eu sou. Porque eu sou. É fato. Não preciso nem dizer, né, gato? Você, mas que muita gente sabe como é que eu sou. O meu são dois steps. O primeiro é o sono. Eu fico com cara de cu. O segundo é eu te amo. Porque eu amo todo mundo e começo a fazer declarações de Orkut pra qualquer pessoa que passa na minha frente. E o terceiro é a puta. Não, Eu quero tirar a roupa e quero transar com todo mundo. e tem o quarto, que eu não sei se você lembra. Ai, meu Deus, medo. Qual o Limpeza. quarto? Ah, é verdade. Gente, eu falei sobre isso essa semana Gente, com os meus alunos. o Que eu sou, Mário, quando que eu fica viro, eu viro bêbado, diarista. diarista. Eu lembro que eu chamava o Mário pra beber lá em casa. Quando eu tinha que arrumar meu quarto, a gente bebia um pouquinho e começava a conversar. Dava 2 da manhã, tava o Mário fazendo faxina no meu quarto. Minha mãe levantava, tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Volta pra dormir, fica na tua. Deixa ele limpar. Baixou o Libriano na minha vida, Libriano não, baixou o Virginiano, E o que eu mais quero arrumar engraçado tudo. é que na vida real você não é uma pessoa que, tipo, Pelo viciada em limpeza. contrário, E, eu sou o tipo, não é contrário. uma limpezinha, vamos tirar o pó, não. É tipo assim, vamos pegar o cloro, jogar. Pega a É isso mangueira, vamos aí, lavar. eu quero sentir o cheiro do produto, que eu não vou falar o nome do produto agora, que eu tô famosa só com publis. Mas eu pego Manda aquele pubis. aquelas, né? Eu pego aquele produto, entendeu? Pra passar no chão, que eu quero ver o cheirinho. Eu quero ver cheirinho de bom ar, eu quero ver o cheirinho do chão, eu quero ver o chão brilhando. É muito louco. E tipo, mas só pra fechar o assunto da idade, tipo, o meu corpo não aguenta mais. Eu falei assim, gente, já tá ruim assim. A gente tem 26, né? Viu? Outra coisa. Eu esqueci Isso. minha idade. Mas vamos lá. Além... Ricardo, mas a Ricardo é só 26, tá lindo, né? Não é 86 igual a minha avó, não, viu, não, gato? É isso que eu tô falando. Tipo, imagina quando eu quando chegar no, sei lá, uns 40. Eu vou estar como? Com um andador, com uma senhora de 98 anos de idade. Cara, mas eu às vezes fico preocupado com isso, sabe? Porque eu vejo a minha mãe com 55 e ela tem tanta coisa na cabeça e ela lembra da porra toda e ela faz 50 mil coisas que às vezes eu fico até com vergonha de falar assim, ai, como eu tô velho. Porque cara, minha avó, até hoje, assim, então, sabe, minha mãe sabe o horário de todos os remédios da minha avó, que tem que marcar isso, que tem que marcar aquilo, e isso que e tal, igual quando eu fiquei doente, minha mãe tomando conta de mim, tomando conta da minha avó, tomando conta da vida dela, isso que e tal. Cara, eu falo, não, então não é velhice, é alguma outra coisa, porque, cara, cansaço. Minha mãe é idosa, né? Minha mãe é velha, minha mãe é a coisa da idosa, meu negócio de artista. Não, é cansaço, mas, tipo assim, é mas... muito louco parar pra pensar que, tipo assim, a gente não, a gente, entre, acho que nós somos novos, nós temos, o quê, 26 anos de idade? Então, tipo assim, não é tão velho. Sim. E o nosso corpo não aguenta mais. É louco isso. Nossa, e é muito engraçado. E agora, tipo, eu também não consigo mais beber tanto quanto eu bebia antes. Primeiro por causa da operação. Acredito que também por causa do problema que eu tive, eu ainda não tenho resistência para. Foi semana retrasada, eu fui no aniversário, no churrasco, bebi. Ajeita seu microfone. Deu uma pequena misturada. Deu uma pequena misturada. Talvez nem mas tão pequena coisa, assim. Nem tão pequena assim. Talvez eu tenha bebido muitas cervejas, um pouco de cachaças, uma tequila e terminei na catuaba. Talvez. Talvez. Se bebi mais do que isso, não posso te dizer, pois não lembro. Acho que estava bêbado. Então, provavelmente, sim. Entendeu? Garoto, no outro dia... Só que geralmente, quando eu misturava isso, que eu era mais novo, o que que acontecia? Eu ficava um dia na merda, beleza, aquele hangoverzinho esperto. No outro dia eu tava ótimo. Viado, eu fui me recuperar quase 3 dias depois. Gente, eu lembro de chegar da balada, tipo, 7 horas da manhã. E dormir até meio-dia. Acordar meio-dia, beber, tipo, 2 litros de água. E tô linda. Bela. Pele hidratada. Cabelo loiro. Só que nem tanto. Mas, enfim... vamos começar essa palhaçada. É. Vamos lá. Vamos, garota. Vamos lá. Bem-vindos ao Lídia e Marilda. Eu sou a Lídia. Eu sou a Marilda. E no programa de hoje nós vamos falar sobre... É possível separar a arte do artista? É possível? É possível. Enfim, vamos lá. Eu tenho andado com isso engajado no meu... Engasgado, sei lá, tá, isso tem estado na minha cabeça por um tempinho já, porque por várias coisas aconteceram. Primeiro, o Me Too, que aconteceu ano passado, 2016 também, um pouquinho, que foram todos esses caras que a gente é acostumado a ver nas telas sendo desmascarados. E não só isso, mas, tipo assim, alguns outros casos que aconteceram que a gente viu, não só do Me Too, tipo, como abuso sexual... Mas, por exemplo, o que me emputeceu mais foi o Johnny Depp, porque ele bateu na mulher, todo mundo falou, ah, não, impossível, ele nunca faria isso, porque, ah, não, ele é super desconstruidão. E aí depois a mulher, a ex-mulher, no caso, né, posta o vídeo que ela tinha no celular dela, dele batendo nela. E eu fiquei, tipo, que bosta, né? E aí depois, tipo... 6 meses depois, ele pega um contrato de 5 filmes da franquia Harry Potter, que é muito importante pra mim. Então, eu já fiquei, tipo, boladésimo. E eu não sei o que aconteceu, que, tipo assim, agora, quando eu olho pra cara dele, me dá vontade de vomitar. E hoje o quê? Quinta? Não, sexta. Hoje tem o filme novo dos Animais Fantásticos e Onde Habitam, que estão saindo aí no cinema. E eu quero muito assistir, eu provavelmente vou assistir... Mas eu já tô com raiva porque o Johnny Depp é um dos principais do filme, entendeu? E eu não consigo olhar pra ele e ver uma pessoa que não bate em mulher. Isso é uma coisa que me incomoda muito. E com esse assunto, eu passo pra você, Mário. Você acha que é possível separar a arte do artista? Porque no momento tá difícil pra mim. Olha... É bem complexo isso, Eu acho que sim. Porque eu também. É complicado. Eu acho que cada caso é um caso e cada pessoa é uma pessoa. E tudo é o tempo. É a gente realmente observar. Eu acho que é muito mais uma questão agora de observar do que julgar. Porque eu parto do princípio de que se eu erro. Eu tô falando, obviamente, de modo geral e, novamente, cada caso é um caso. Mas, de maneira geral, eu erro, você me diz o erro, eu te peço desculpas, e aí você tem duas opções. Ou é move on, tipo, continua, ou eu vou ficar remoendo aquilo pelo resto da minha vida. Isso falando de uma maneira geral e simples, né? Então, eu parto muito desse princípio, assim, entendeu? Eu tenho duas escolhas. Eu vou continuar minha vida ou eu vou remoer aquilo. Entretanto, há casos e casos, como eu disse. E há casos que são muito sérios, que não é simplesmente uma questão de eu ter quebrado, de eu ter rasgado uma folha do seu caderno, ou de eu ter quebrado um copo na sua casa. A gente está falando de vidas, a gente está falando de coisas que afetam a nossa moral. Que afeta todos os nossos princípios e muitas das vezes até, e é o que vem acontecendo, o caráter. Porém, até que ponto essa pessoa não tem direito a uma segunda chance? E o que seria uma segunda chance? É, que com relação a isso eu tenho uma opinião. Porque o pessoal fala assim: ah, mas o cara vacilou, beleza, pode mudar. E eu acredito que pessoas mudam, ok? Mas, tipo, se a pessoa vacilou, por que que eu vou dar um contrato de milhões pra essa pessoa? Porque ele já é rico, ele não é como se ele fosse morrer de fome. Entendeu? Ele já é rico, ele não precisa disso. É o mesmo caso do Louis C.K. que aconteceu. O Louis C.K. foi pego aí Mas será que pelo as Me Too. pessoas ainda não dependem dele? Mas E outra? isso não interessa, porque é o que eu tô falando. Na minha opinião, não interessa, porque ele já é rico. Então, tipo assim, ele vai continuar sendo rico por um bom tempo, baseado que ele tem o residual de todos os filmes dele, que são muitos, e ele com certeza ainda vai ter gente assistindo esses filmes. Por exemplo, Piratas do Caribe e, sei lá, os outros milhões de filmes que ele tem. Então, amigo, mas a pergunta é essa. Mas as pessoas. Pergunta não. As pessoas dependem dele. Não, não é uma questão dele depender desse contrato. Mas o quanto a produtora. Porque, assim, a grande questão é: lançou o filme hoje. Bilheteria tá tendo. Pessoas vão assistir. Tendo ele ou não tendo ele, vão assistir? Sim. Mas a presença. É diferente você colocar o Johnny Depp e colocar o Roberto da Silva. Concordo plenamente, Entende? mas É isso, é esse. Não estou falando que tá certo e errado, não é isso, né? Mas estou colocando esse adendo de que, assim, eu acho que o ponto não é dar mais dinheiro ao Johnny Depp, mas é ganhar dinheiro às custas dele, independente de quem ele seja. Sim, porque Daí eles a crueldade desse estão usando o mundo, né? nome dele de uma forma ou de outra, concordo com você. Mas eu acho muito complicado e eu não sei separar. Eu ultimamente tenho tentado separar, mas tá muito difícil para mim separar. Por exemplo, aquele diretor, qual o nome dele? Ai, meu Deus. Woody Allen. O Terry. Não. What? Oi? Não. Terry Richardson. Não sei qual é esse Ele também. também, mas ele é mais diretor de arte do que, enfim. E fotógrafo, blá blá blá. Mas o Woody Allen. O cara é muito problemático e tinha filmes ótimos. Mas quando eu descobri toda a história, eu não consigo mais olhar pra nada dele. Outro artista que todo mundo fala muito bem, nunca foi muito a minha praia, que é o Kanye West. Todo mundo fala muito dele, nunca foi minha praia. E agora eu não consigo nem parar pra pensar em ouvir as coisas dele, porque ele é muito babaca. Mesma coisa com o Louis C.K. Louis C.K. foi pego no Me Too porque ele abusava da posição de poder dele para abusar de mulheres. E aí, tipo, tem 2 semanas ele apareceu numa casa de show em Nova York e perguntou: ah, posso ir lá tentar umas piadas novas e tal? E todo mundo aplaudiu, achou sensacional. Só que, tipo, não tem nenhum ano que ele foi pego com, que tiveram denúncias sobre ele atacando pessoas. Ele se masturbava na frente de mulheres, tipo, só porque ele queria. E, tipo, isso é muito errado, muito estranho, muito louco. E aí, e assim, eu não consigo achar que eu vou conseguir assistir qualquer coisa dele de novo, do Louis C.K. E eu não consigo, eu não sei quando que vai ser que eu vou olhar e falar assim, ah, não, tá, beleza. Tipo, ele já pagou o que ele tinha que pagar pra resolver o que ele fez, entendeu? Eu entendo, mas, por exemplo, eu não tenho noção de quem é essa pessoa que você está falando. Tudo bem que o meu caso é porque eu moro no Brasil. Gente, mas Louis o que eu quero C.K.? Dizer é... Comediante? Não sei. Tá bom, tudo bem. Esse é o ponto que eu estou te falando. Assim como eu não sei, muita gente não tem ideia. E talvez muitas dessas pessoas que não têm ideia aplaudiram ele no dia que ele pediu para fazer uma... Uhum. A grande questão tá exatamente aí. A mídia, ela alcança todos? Sim. Mas você seleciona aquilo que você também assiste na mídia. Inclusive, coisas boas e ruins. Coisas boas e ruins. Você seleciona. E isso acaba, de uma certa forma, sendo... Eu não digo nem prejudicando, mas... Como é que eu posso me expressar? Isso acaba também ajudando o esquecimento. Porque é muito, hoje em dia, tudo é a todo momento aquele famoso tudo que vem rápido, vai rápido. Uhum. E isso acontece na mídia o tempo todo com várias pessoas. Eu vejo isso, eu não sei nem se eu posso falar sobre isso, mas vamos lá, porque eu não sei quem vai escutar isso daqui, mas beleza. O caso que aconteceu aqui no Rio, especificamente, mas teve no mundo todo, no, perdão, no Brasil todo, sobre assédio é comum na minha escola. Teve uma hashtag no Twitter, assédio é comum na minha escola, e que muitos professores foram colocados, né, colocaram a imagem desses professores, não imagens, mas nomes de professores, contaram os alunos, né, muitas pessoas, muitos adolescentes, jovens, expuseram no Twitter casos e afins. Muitos professores foram mandados embora. Outros não foram mandados embora. Outros foram jogados para a geladeira. Ó, fica em casa aí 1, 2 meses, depois você volta da aula e a gente bota você em outra turma, em outra unidade. E tá tudo bem. Por que tá tudo bem? Primeiro, quantos desses jovens que expuseram várias situações no Twitter realmente teriam coragem ou suporte de falar sobre isso na frente de seus pais? Esse é o primeiro ponto. Segundo, quantos deles já falaram isso com os pais antes de expor isso no Twitter? Outro ponto, a escola. A escola vai dar ouvido, vai dar voz a quem? E aí eu volto a essa questão do artista e do cantor. Perdão, do artista e... Do artista. Ai, caramba. Do artista perante a esses problemas. Eles continuam fazendo coisas, eles continuam produzindo e pessoas vão comprar porque gostam do produto. Às vezes as pessoas gostam do produto, mas não necessariamente de quem produz. Essa também é uma grande verdade. Vou dar um exemplo lindo que aconteceu há pouco tempo. Agora está acontecendo aqui no Brasil. A Azealia Banks veio fazer show no Brasil. É outra E que eu... assim, Ai, tá gente. lotando, amigo, mas tá lotando. Parece que teve agora um probleminha em Fortaleza. Aí surgiu um assunto de que ela não queria subir no palco porque a Pabllo iria subir. Aí depois as duas desmentiram, falaram que não era isso. Não, enfim. A grande questão é, a Azealia Banks veio ao Brasil em menos de um ano, quando ela simplesmente cagou na cabeça de todos os fãs brasileiros. Ela foi expulsa do Twitter por causa disso. Não, Assim, a Azealia e o Banks, ela. brasileiro esqueceu. O Exatamente. brasileiro esqueceu. A Azealia Banks, ela é errada em vários níveis, na minha opinião, porque ela faz merda com todo mundo. E ela não discrimina ninguém. Ela tem merda pra falar de todo mundo. Negro, asiático, pessoal do Gente, Oriente a Azealia Médio, Banks é o gay, Kanye feminino. gay. Hétero, branco, ela odeia todo mundo. E eu acho que, tipo, por que, que a gente tá dando voz pra alguém assim, entendeu? Ah, mas a música dela é boa demais. Beleza, ela teve algumas músicas boas no começo. Eu não tenho consumido ela recentemente, não sei. Mas, tipo, ela fala mal, mas vive das gay. Entendeu? Isso me irrita. Me irrita demais. E é a mesma coisa com... Qual o nome? Então, assunto polêmico, tá? Anitta. Não, quando, eu chegar... Vamos falar quando... dela daqui a pouco? Tá, vamos falar dela tá daqui bom, a pouco? Então vou guardar acho aqui. Melhor. É, guarda. Porque ela, acho que a gente pode fechar o nosso podcast falando sobre ela. Porque eu acho que ela, hoje, no momento... Acredito que aqui no Brasil é um dos grandes casos, né? Porque falar dela é falar... É que a gente já vai acabar entrando falando política, tá enfim. Bom, você já tá falando muito, lá. Então continua o que você tava falando. É, porque eu falo muito, amor, você sabe disso. Você me conhece há mais de 20 anos. A grande questão é que... Eu esqueci o que eu ia falar agora. Cacete, porque eu estava exatamente ligando as coisas pra eu falar quando você me interrompeu. Obrigado, Ricardo. De nada. Existe a possibilidade de você dividir, de você saber apreciar uma boa coisa e de você não apreciar o autor daquela boa coisa. Eu acho que vai muito primeiro da sua disposição para que isso aconteça. Porque, assim, é muito fácil para mim falar da Azealia Banks, que ela é podre, que ela é isso, que ela é aquilo, porque eu não consumo o que ela faz. Uhum. Então, não vai me fazer falta. Uhum. Então, assim, falar do Kanye, pra mim, é super fácil. Porque eu não consumo o produto que ele bota aí no comércio. Entendeu? Tipo, caguei. Posso falar mal dele à vontade. Agora, é muito difícil quando você realmente gosta de algo, quando você realmente ama algo, e você precisa retirar isso da sua vida. Porque é como se fosse uma traição. Uhum. Você acredita naquela pessoa, você confia naquela pessoa, você usa aquela pessoa, aí relembrando os nossos assuntos antigos, né, de interesse mesmo, você tem um interesse em consumir o que aquela pessoa está te trazendo. E aí, de repente, essa pessoa ela trai essa sua confiança, essa sua lealdade em consumir aquele produto. É uma questão, quase não, é um relacionamento. E você se sente traído. Então, isso é um excelente ponto para eu fazer minha próxima pergunta, que é qual é o ponto, ou será que tem um ponto para você? Porque eu acho que eu consigo delinear e apontar onde. Mas qual é o ponto que você, no aspecto artista e artes em geral, tipo vídeo, música, fotografia, arte... O que um artista teria que fazer pra você falar assim, não, esse aqui é o meu limite, eu não suporto, não vou conseguir seguir em frente acompanhando essa pessoa por causa disso? Ah, eu acho que matar alguém. Nossa. Olha, isso é bastante tolerância, porque o meu para bem antes. Não, eu acho que é... Assim... Não tô vendo nada na minha cabeça agora, não. Mas eu acho que matar... Porque, mas é... Aí, novamente, a minha personalidade, ela é muito distinta da sua nesse ponto. Uhum. Eu até entendo o seu ponto. Você sempre consumiu muito de arte. Muito mais do que eu. Indubitavelmente. Livros, filmes, músicas. Você sempre foi uma pessoa, né? Sempre foi cinéfilo. Você toda hora trazia um filme diferente, um autor. Eu nunca fui muito dessa linha, né? De arte propriamente dita. Então, o meu... Mas você consome arte de uma forma ou de outra? Eu consumo, mas aí o que eu consumo para mim é o suficiente. Eu não preciso de nada novo. Okay. Eu não tenho uma dor de cabeça pra renovação. Verdade, disso. Você não... É, tá. Ok, continua. Você entendeu onde eu quero chegar? Uhum. Essa é a grande questão. Então, assim, por exemplo, hoje... Foi até engraçado o que aconteceu. Hoje eu assistindo... Hoje, não exatamente hoje, mas, né? Há pouco tempo, reassisti Friends. Uhum. E, obviamente, a minha visão para com Friends foi diferente. As primeiras vezes que eu assisti Friends, eu mal falava inglês, eu mal entendia inglês. Na verdade, eu assistia Friends para praticar o meu inglês. E você acabava rindo do Friends porque tinha as pessoas rindo no fundo, falando, ah, tá, exatamente. Então, isso que eles falaram agora foi engraçado, por isso que eu vou dar uma risadinha. É isso, eu não tinha consciência de fato do que eu tava ouvindo. A minha preocupação é saber que a pronúncia de gostar era like. Ah, tá, entendi. Não, hoje, mas aí também mudou. Tem a questão do contexto, eu acredito, né? Que tem um contexto de quando isso tá acontecendo. Porque, por exemplo, tá tendo um monte de gente escrevendo artigo sobre como American Pie é um filme problemático. Claro, porque é um filme do início dos anos 2000, ou final dos anos 90, não lembro. Mas aí, cuidado. Tipo, porque se você for levar por esse ponto, então por que julgaram Terry Richardson? Porque a maioria das coisas que surgiram dele pra acusarem ele de tudo que acusaram foi do passado. Não, então, assim, então, isso, a linha aí é tênue. É, não, mas então, mas, por exemplo, o filme que eu tô falando, o American Pie, primeiro que nunca foi um filme pra ser levado a sério. Eu acho que mesmo que o mesmo filme, se o filme fosse lançado hoje, sim, tem muita coisa problemática, mas é aquela história. O público que eles querem alcançar gosta do que eles estão colocando pra fora. Então, tipo assim, se eles falarem merda de mulher... Gostava. Então, eu acho que o público que... American porque Pie foi parou, direcionado... Acabou. Não, é, mas aí é porque também usa... tá, ok. Mas, por exemplo, a questão de estar no passado... Eu acho que não dá pra você problematizar tudo que tá na passada, porque se você olhar a maioria dos filmes dos anos 80, são bem ferrados no quesito, tipo assim, tem muita coisa errada acontecendo nos filmes dos anos 80, 90, 2000. E tem muito ator sendo julgado por isso. Sim, mas aí, na minha opinião, não é com relação à arte deles. É a situação do pessoal. Por exemplo, o Kevin Spacey, que ele pegou, abusou não abusou, mas, tipo assim, ele fez propostas pra um menor de idade, um menino gay, que era, tipo, tinha 17 anos. 17 anos, já podia consentir e tudo mais, mas ele era um adulto e, teoricamente, é errado. E ele se forçou em cima de uma criança. É estupro. Sim. E não é... Não tem nada a ver com a arte dele. É uma questão moral. Na minha opinião, ele tá errado. E na minha opinião, ele tem que ser punido. Não porque... E não com relação aos filmes dele. Ele tem que ser punido por causa das atitudes dele. Mesma coisa com o Terry Richardson. Ele fez merda? Foi no passado? Sim. Fez merda no passado, sim. E... A punição que as pessoas querem é com as atitudes. Se ele mudou, excelente, que bom que ele mudou. Não quer dizer que o que ele fez no passado tava certo. Faz sentido? Sim. Então, tipo assim, você na verdade, você se contradizeu aí um pouquinho, mas eu entendo, porque é difícil. Porque a grande questão é: cadê a prova de que a pessoa mudou? Não, eu não tô dizendo que a pessoa não mudou. Eu não tô defendendo o não, o eu sei que não. Mas eu, é tipo eu assim, sei que não. Se a pessoa mudou, beleza. Mas ela ainda fez merda no passado. Sim, eu entendo isso. A grande questão é exatamente essa. Vai remoer? A pessoa, então, não vai ter mais direito de vida. De produzir. Porque é muito fácil a gente falar, ele já é rico. Mas eu não sei o tipo de padrão de vida que essa pessoa... Eu tô fazendo advogado do diabo, tá? Eu percebi. Não que eu concorde com tudo que eu tô fazendo advogado do diabo aqui. Mas é porque, assim, eu vejo muito também uma questão de que o padrão de vida da pessoa é um. E ela sabe que esse padrão pode acabar a qualquer momento. Se eu não souber realmente, então é uma pessoa muito inocente. Habitolada, muito inocente. E a gente sabe que existem pessoas inocentes a esse ponto, sim. Mas, assim, é aquilo. Cara, eu tenho muita grana, eu tenho uma mansão, eu tenho carro. eu preciso de dinheiro. Eu preciso de mais dinheiro. Eu preciso manter a minha vida. Ah, mas eu fiz merda tanto tempo atrás, nos anos 80. Tá, e quem fez merda nos anos 2010? Já são 8 anos. Eu levo isso em consideração também. Porque a gente só vê em décadas. Mas a gente só vê em décadas muito antigas. Uhum. Ah, mas tudo é nos anos 80. Ah, mas foi nos anos 80. Ah, mas foi nos anos 90. E nos anos 2000? E a partir de 2010? Vou dar um exemplo aqui, que a gente, né? Vamos pegar os exemplos mais recentes aqui no Brasil. Como é que é o nome do menino, gente? Que eu nunca cortei dele. Que foi para os Estados Unidos, voltou para o Brasil e não deu certo. Não sei. Ah, é um funk, é um cantorzinho aí, um funkeiro aí que... Biel? Que fez, Biel, vamos, gente, falar do Biel. Por que eu consigo... O Biel é um caso a ser estudado. Por que que ele é um caso a ser estudado? Não ele em si, mas a comoção das pessoas ao redor deste caso. Ele não consegue mais lançar nada. E aí, vamos analisar isso. Você não acha que é porque ele não estava consolidado quando a merda aconteceu? É, mas olha lá, vamos falar sobre isso. Vamos ver o que a gente consegue trazer disso. Esse é um ponto que eu concordo, sim. Não estava consolidado, né? Uhum. Outro ponto que eu percebo muito hoje é que, assim, isso sempre teve. Mas eu acho que hoje... pela mídia que nós temos, pelas redes sociais, isso está ficando cada vez mais inflado. É, eu preciso chamar a atenção, custe o que custar. Ok. Esse é um outro ponto também que eu acho que cada vez mais você vê acontecer. Hoje, muito do que se consome na internet é treta. É confusão. É o que dá clique, e né? É o que... Kim Kardashian... Ela tem a vida que ela tem. Por quê, meu anjo? A Kim Kardashian, ela começou a vida dela através de treta. E ela se mantém através de treta. Uhum. A verdade... Paris Hilton. Uhum. Então, assim, e no Brasil a gente também tem um monte. Muitas subcelebridades. Gente, Jayce Arruda. Assim, é isso que eu falo. Muitas subcelebridades. É, sim, ela continua ganhando muita grana. Sério? Então, sim, assim, ela já não tem mais a mesma visibilidade. Ela não é aquela menina mais que vai no SBT e na Record. Ela vai na Band, na Rede TV. Ai, gente. Mas, assim, ela ganha dinheiro. Ela se sustenta, gente, ela se sustenta com... Ponto. Ela se sustenta disso. E é engraçado porque a Jayce Arruda é um exemplo de pessoa que, assim... As pessoas nem lembram mais de onde ela saiu. Uhum. Mas ela conseguiu, de alguma forma, se manter. Uhum. E ficou nisso. Entendeu? Ela não sobe, mas não desce. Então, fica naquilo. Mas aí a gente já tá saindo do quesito separar a arte do artista. E eu entendo que você tá falando a questão do manter o... Que você falou da questão do manter o padrão de vida. Juro que eu entendo. Mas você não acha que é complicado você passar pano? Não vocês, pessoal, mas assim, a sociedade passar Sim. pano pra esse pessoal que faz merda. Assim, ah, mas agora ele já é artista. Então, tipo assim, já tá famoso e rico. A gente tem que fazer com que ele mantenha esse sucesso. Eu não acho que tem que ser assim. Mas aí que tá, eu não acho que é assim. Aí vou voltar àquilo que eu falei pra você lá no início. Há uma diferença da questão do consolidado, porque ele dá dinheiro. E com treta ele dá mais dinheiro ainda. Mas esse é o ponto. Não é passar pano na pessoa de que a gente esquece o que ele fez. Pelo contrário, vamos usar o que ele fez pra poder ganhar dinheiro em cima dele. Eu acho que a mídia, ela vai muito por esse lado. É, tem a questão do e aí que... any press is good press. E aí que entra a crueldade da mídia, entendeu? E, me corrija se eu estiver errado, se eu estiver falando merda, a crueldade do ser humano de modo geral, não é só da imprensa. Porque no final das contas, a gente está gravando podcast falando sobre esses casos. Quantas pessoas Verdade. Não falam sobre esses casos o tempo todo? Verdade. Entendeu? Você tá entendendo onde eu quero chegar? Uhum. Só que eu acho que é um lado nosso, enquanto ser humano, que é incontrolável. A gente, de uma certa forma, é movido por... eu parto desse princípio, que o ser humano ele é movido pela curiosidade. Segurei. Terence is getting home. Tá chegando em casa. Não desliga, não para de gravar. Já volto. Gente, já se fala. Hey. Hello. How are you doing? Good, I'm on Skype with Mario, we're recording. Hey, Mario. Hey. He said, hey. What's up? What's up? I hope y'all ain't talking about me. No, we are not talking about you. We're talking about your mama. In fact, we are talking about you. Wow. I'm kidding, of course not. So keep it quiet. Okay? Okay. Love you. Aww, how cute. Uh-huh. Eu acho que tem que deixar isso no podcast, esse momento de amor, esse momento lindo, para a gente que possa botar futuramente no nosso documentário na Netflix. Aff. Bom, entendeu? Então, já que você, mas, então, já que você falou de documentário no Netflix, vamos falar sobre Larissa? Vamos falar sobre Laricinha. Então. Vamos falar sobre Laricinha. Então, hoje o Mário comentou comigo que a Laricinha tem um documentário na Netflix chamado... Fala Laricinha, não, que Laricinha é a mesma coisa aí. Muda. Tá bom. Laricinha. Falou isso. Que a Larissa tem um documentário no Netflix que é o nome... Qual é o nome do documentário? Vai Anitta. Vai Anitta. É o nome do documentário dela. E eu... Eu sei que... Documentário? Sério? Então, eu sei que já tava sendo produzido desde a época do... Eu lembro que de ver alguma coisa que tava sendo produzida porque... Acho que era a LG que tava fazendo a produção do projeto... Qual é o nome do projeto? Checkmate. Isso. E é por isso que tava uma coisa bem grande. E aí o Mário tava falando comigo hoje que... Ele tava assistindo e ele tá gostando muito da série. Certo? Isso, achei bem interessante a série. Achei bem curioso, né? Vamos lá. Você quer que eu comece a falar sobre o que exatamente? Tá, tem muita coisa pra falar sobre a Anitta. Deixa eu falar. Vamos lá. Deixa eu falar do meu problema, então. O meu problema com essa série não é com a série em si, porque eu não assisti ainda, não posso nem falar nada da série. Mas o meu problema é que Larissa... Vou chamar de Anitta, porque Larissa é foda, né? Anitta, tipo... Ela acabou de... Dá uma cagada imensa na época das eleições. Já tinha dado uma cagada antes com o negócio da Marielle. Sempre tem polêmica em relação à Anitta. E no, na última, que foi das eleições, o que mais teve no Twitter e nas internets como um todo foi gay falando: ah, essa. Finalmente alguém. Career ending party da Anitta. Blá blá blá blá blá blá blá. Fez merda. Vamos enterrar a Anitta. Cancelaram a Anitta. Aí, duas semanas depois, ou três semanas, não sei quanto tempo tem que ter a eleição, ela me lança um vídeo com um monte de beijando um monte de gente que eu não assisti, mas eu só vi os clipes no Facebook, o pessoal rindo. Que aí já vem muita gente falando, então, tipo, o pessoal tá dando atenção pra ela. E depois vem essa porcaria dessa série aí que eu não assisti ainda. Nem sei porque eu tô falando porcaria, mas vem a série. E aí tá todo mundo falando sobre a série, inclusive Mário. E eu tenho um problema com isso que, tipo assim... Eu não consigo separar as merdas que ela tava fazendo antes do que ela tá... dessas produções todas que estão acontecendo agora. Isso me irrita. Então, vou te fazer uma pergunta primeiro. Agora pra achar a defensora da Anitta. A louca, não é isso. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Primeiro, o que você considera como merda feita por ela na época... das eleições. Você vai entender o porquê que eu tô te fazendo essa pergunta. O que eu considero como merda é ela não se posicionar quando grande parte dos fãs dela são parte de comunidades que são minoria e ela deveria, enquanto pessoa pública, apoiar quem apoia ela. Ok. Por que eu tô te fazendo essa pergunta? A Ivete não se posicionou em nenhum momento. Não, mas a gente tá falando da Anitta, a gente tá falando da Ivete. Porque, na minha opinião, Ivete também tá cagada. Cláudia Leite, agora então, todo mundo dando biscoito pra Cláudia Leite por causa do negócio acontecendo no Teleton. E, gente, Cláudia Leite curtindo o post de Bolsonaro e um monte de print na internet e ninguém fala nada. Mas olha só, onde é que eu quero chegar com tudo isso? E aí a gente volta no ponto do início. Você já falou muita merda. Ok. Eu já falei muita merda. Se a gente for levar sempre muito ao extremo, e essa é a minha preocupação sobre essa questão de separar o artista da sua arte, porque a maneira como as pessoas também se posicionam contra as atitudes da pessoa me assusta muito. Eu digo isso porque, assim, eu presenciei uma situação envolvendo internet ano passado, na escola onde eu trabalhava, né, que foi o caso do Batom Vermelho, que isso, enfim, reverberou o Brasil todo. Uma coisa que aconteceu numa escola em Nova Iguaçu, onde eu trabalhava com um aluno meu e com a minha chefe. E aquilo reverberou de uma forma tão grande e houve... Muito do que aconteceu foi contorcido pela mídia, pelas pessoas que compartilham e passam para frente. Então, tudo isso eu comecei a observar. Ia chegar um momento da minha coordenadora, na época, ter medo de sair de casa, porque as pessoas estão ameaçando ela de morte. As pessoas arranjaram o número dela, mandando mensagem: eu vou matar a sua família. Eu vou... Então, assim, eu acho também muito complicado essa questão de, nossa, tá todo mundo dando biscoito para X, para Y, mas ela fez merda. Ela é um ser humano, falou merda, fez merda. E agora? Mas você acha que... Aí que entra o meu ponto. O meu problema com a Anitta é a questão do pink money. Mas você acha que uma pessoa que é sua coordenadora ou a pessoa que era sua coordenadora tem a mesma audiência, apesar de ter e responsabilidade social, que um artista que ganha milhões... Levando em consideração que eles fazem muitas coisas pelo público, e isso também é esquecido, inclusive razões sociais que outros artistas que falaram que são pró de um lado nunca fizeram, sim. Porque se a gente for levar por esse lado, por que que todo mundo adora o Caetano Veloso, sendo que quando ele foi casado com a ex-esposa dele, ela tinha 14, 16 anos. E isso foi abafado. Não é que foi... Eu acho que não é questão de ser abafado. Eu acho que é questão que o povo esquece disso. É mesmo... Eu acho que a pessoa não esquece nesse ponto. A pessoa seleciona. Concordo. Isso é muito real. Isso é muito, muito real. A pessoa seleciona aquilo que ela quer ter uma rixa e um problema com. A verdade é essa. A gente sabe disso. Ok. Já que você falou sobre isso, eu entendo muito bem o que você está falando, a questão do selecionar... o problema seletivo, né? Tipo, ah, não, que isso é muito problemático. Se você parar pra analisar, todo mundo blá, blá, blá. Ok. Vamos, eu tô falando de mim agora, não tô falando de, sim, de artista nenhum. Eu não consigo desver o que eu já vi. E eu não consigo dessaber o que eu já sei. E eu tenho um problema com o Johnny Depp. O que eu faço? Como que eu vivo? Eu... Nossa, que peguei pesado. Mas, tipo assim, como que eu toco pra frente sabendo que, tipo, eu tô vivendo num mundo bosta como esse? Qual é a sua opinião? O que que você faria no meu lugar? Você é Jesus? Você é Deus? Sim. Você tem duas opções. Ou tira a sua vida ou aprende a lidar com o que você tem. Porque problema a gente sempre vai ter na vida. E existem problemas individuais... E problemas coletivos. Eu acho que a grande questão é saber lidar com os problemas coletivos sem perder a sua individualidade. De certo sobre. Eu acho que, por exemplo, só saindo um pouco para depois voltar, né? Sobre a questão da política. Que a gente falou, né? Cada um tem a sua posição política, tem as suas, enfim, o que acredita, o que acha que é o correto. E, no final das contas, é cada um por si. Apesar da gente ver o problema como um todo, ver o problema num âmbito mais abrangente, né? Ah, não sou eu, mas eu penso no pessoal do Nordeste, eu penso no pessoal do Centro-Oeste, pessoal da Agreste, do Norte, que não tem. A gente entende isso. E é claro que a gente coloca pessoas como os nossos representantes para que essas pessoas realmente possam fazer algo por esses que nós individualmente não podemos fazer. Mas se tem uma guerra hoje, nesse momento, tudo bem que a gente de fato está vivendo uma guerra, mas é uma guerra muito mais tecnológica do que uma guerra, né, que a gente possa, né? Mas no final das contas é cada um por si. No final das contas você vai defender o seu, mas é o seu você. Porque é aí que entra a questão da seleção. A gente se estressa com aquilo que a gente quer se estressar. Então é muito bonitinho, eu vejo, já vi muito isso acontecer, até com pessoas próximas a gente. Adoro quando fala assim, não fala nomes. Não posso falar nomes. Ah, sabe um sonho que eu tenho de falar um nome aqui, você botar um no final, assim, igual o Momento Wanda? Alô, futuramente, quem sabe a gente faz isso. Mas a grande questão é, gente, que assim, eu tô com vocês. Uhul, vamos lá, viadada. Vamos lá, negrada. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Uhum. Mas aí eu acho que já é assunto pra outro programa que eu tenho... Sim. Muita informação sobre esse assunto mendigo passando na rua e não ver que não existe. Então eu não quero falar sobre isso agora. Sim, ó, beleza. Mas você tá entendendo onde eu quero chegar sobre essa questão de selecionar? Sim. E aí, voltando à questão da Anitta, é óbvio, mas ela foi esperta até. Ela foi muito... Na verdade, eu acho que assim, o consumo... É engraçado, ai que horrível. Eu sou muito de consumir... Na verdade, nem consumir, porque eu não sou muito de escutar as músicas dela, não. Atualmente, uhum. Não me lembro a última música da Anitta, assim, que eu, ah, meu Deus, escutei o tempo todo. Eu escuto mais em boate, porque não tem como controlar a playlist da boate. Exatamente. Mas artistas como Anitta, Cláudia Leite, Ivete Sangalo, Lineker, Pablo, eu analiso mais os artistas pelo que eles estão fazendo para poder se manter na mídia e obter os seus sucessos. Não sei se você está entendendo. Eu estou entendendo, mas continua. Então, eu mais... Qual é a questão? Por que, que eu estava assistindo o documentário da Anitta? Porque para mim é interessante ver, caralho, o que essa garota fez? Não, realmente, ela com 25 anos, ela fez muita coisa. Outra pessoa no lugar dela não faria o que ela fez. Eu não fiz. Né? Então, assim, nossa, caramba, isso, a Isa... Caramba, a Isa não era pobre. A Isa não veio de família... Uhum. Mas, caralho, construiu, tá construindo dela, sabe? O próprio Silvio Santos. Poxa, que legal que ele fez. Pra ter o império que ele tem hoje, ele fez muita coisa. But, and that's a huge but, tá escroto. Tá ridículo. E aí, ok. Chegamos na última etapa do que eu queria falar sobre... Que é o cancel culture. Você acredita em cancel culture? O que é cancel culture? Traduz, amor, porque a maioria do pessoal que escuta não fala inglês. Aqui nos Estados Unidos tem no Twitter, principalmente no Black Twitter, tem muita gente que participa do cancel culture e, na minha opinião, eu acho que eu participo também. Que é isso? Sempre que alguém faz alguma merda grande, a gente vira e fala assim, não sei quem tá cancelado. Por exemplo, Kanye West foi no TMZ e falou que escravidão foi uma opção. Falou que os escravos que vieram para os Estados Unidos foi por opção. E aí a galera no Twitter falou assim, ok, Kanye West tá cancelado, gente, vamos deixar para lá, não se fala mais de Kanye West, não se consome mais Kanye West, ok, beleza? Estamos acertados? Beleza, vida que segue. E eu, de uma forma ou de outra, por mais que eu tente não ser tão radical, eu acabo fazendo isso, que é, eu cancelo certas pessoas. Por exemplo, para mim a Anitta tá cancelada. Eu não consigo mais consumir. Eu não consigo... E mesmo quando... Eu sei que você provavelmente vai defender ela. Mas quando eu tô ouvindo uma playlist no Spotify e ela aparece, eu pulo. Porque eu não sei. Não me sinto bem ouvindo mais música dela. Sim. E... Então eu acredito que eu passo parte dessa cancel culture. E não é só questão de música, não. É questão de tudo. Por exemplo... Trump fez alguma merda, Trump tá cancelado. Tudo que pode alguém fazer uma merda tem a questão do cancel culture. Eu acredito, eu acho que deveria ser assim. Eu acho que todo mundo tem que ser igual, ok, Silvio Santos, tá todo mundo de acordo aqui, ele é um merda, né? Beleza, então, vamos cancelar o Silvio Santos. Uma pessoa que na minha cabeça já tava cancelada há anos era a Tula Luana, que é famosa do Twitter e da internet. Todo mundo adora a Tula Luana. Mas desde 2014, se eu não me engano, que eu vi um vídeo dela falando mal de viado, eu já não gostava dela. E aí, esse ano eu acho que descobriram que ela é homofóbica e falando... E foi super pro Bolsonaro. E aí a galera resolveu cancelar a Tula Luana. Quando, na minha cabeça, eu tava assim, ah, gente, não tem paciência. Você participa de cancel culture? Você acredita em não. cancel culture? E... Não. Ok, defenda a sua resposta. Eu acho que não, porque aquilo que eu tava... Exatamente, vou voltar no mesmo ponto. A gente seleciona. A gente, o ser humano, a gente seleciona aquilo que a gente não curte, aquilo que a gente não acredita. É tudo muito selecionado. Seja por influência da mídia ou seja pelos seus beliefs. Seja a partir daquilo que você acredita ou como você foi criado. Eu acho que são muitos pontos aí. E você não acha que fala. Isso é um direito das pessoas? O que? Em relação ao quê? A não querer consumir. Mas esse direito independe da pessoa fazer coisa errada ou não. Isso também pode ser por gosto musical, uhum. gosto de arte, gosto de... Isso aí é na vida, filho. Verdade. Isso aí é a vida. A grande questão é... O meu cancelamento de gostos, ele não tá... De gostos culturais, ele não tá ligado na minha cabeça... involuntariamente a outros aspectos. Okay. Eu consigo ter isso de uma certa forma separado na minha cabeça. Ai, gente, que inveja. Que inveja real oficial. Eu consigo sentar, eu consigo ouvir uma música, falar, ah, legal, a música. Eu acredito que sim. Ó. Nossa, lembrei agora. Ó, a louca, né? Ó. Lembra de uma das últimas vezes que nós fomos uma boate? Que fica até perto aqui da minha casa, uhum. a dos números. E que começou a tocar When Jesus Say Yes, yes. Nobody uh-huh. Can sei. Say eu No. Eu sempre conto essa história pra galera aqui nos Estados Unidos. O pessoal fica e assim, gente, o quê? Na balada gay? Eu falei, sim, na balada foi gay. Um guilty pleasure. Uhum. Mas por que que... Mas hoje, se eu escuto essa música numa boate, não tem a mesma influência pra mim. Ok. Não vai ter a mesma... Não vai bater da mesma forma. Ok. Naquela época, eu ainda era muito, muito into religion. Eu era muito ainda apegado à religião. Apesar de, naquela época, já bater no peito e falar, não vou mais na igreja, não acho correto. Mas tinha ainda um lado meu muito ainda ligado à religião. Eu achava, à criação católica. Eu achava engraçado, porque, tipo assim, a música... De igreja tocando na balada gay. É isso que eu acho cômico. Mas eu... Então, enfim. Eu não conseguia ver como cômico. Por isso que eu falo que é o guilty pleasure. Pra mim, era errado. Sério, amigo? Tipo, ai, gente, chocado agora. Naquela época foi. E por isso que eu tô te falando. Porque eu tava num momento de transição de muitas coisas. De aceitação, né? De autoaceitação. E também, eu tava num momento, assim, de... De uma transição de espiritualidade. Ok. De entender a minha espiritualidade. Porque a minha espiritualidade, ela não estava ligada à religião e à igreja. Okay. Então, eu estava naquele momento de transição. Então, assim, ao mesmo tempo que eu queria dançar igual um louco aquela você música... Você estava, de fato, louvando. Eu já estava bem ateuzinha, já. Não era nem louvando. Eu queria dançar aquela música, mas sabe aquela coisa, tipo assim... Quero, porém, não... Puedo, sabe? Uhum. Tipo, ai meu Deus, Deus vai me castigar por causa disso, mas eu preciso dançar. E eu fiquei... Gente, era uma loucura. Por que que eu tô falando isso? Não sei. A gente tá falando uma coisa muito interessante. Mas eu acho que a gente já pode começar a cortar por aqui, porque essa história, gente, ai... Ai, nem fala, viado. Mas, lembrei, só pra fechar a grande questão. Eu consigo separar isso na minha cabeça, mas isso não significa que eu desvalide... O que você colocou, porque o que você colocou é o que muitas das pessoas colocam hoje em dia. Eu só acho que talvez eu tenha um pouco de medo dos discursos de ódio que vem através disso. Eu acho que tratar o ódio com ódio é uma coisa muito complicada, porque no final das contas a gente só tá andando esteira. A gente não resolve o problema. Não. Então, o ponto de. Eu concordo com você, discurso de ódio não vai a lugar nenhum. Eu não quero que as pessoas pensem que eu estou Não, com discurso de ódio. O que eu estou dizendo é que, tipo assim, por exemplo, se alguém faz alguma merda, eu paro de consumir. Não vou, eu não vou então. gastar o meu tempo indo lá e falar assim, ai, vai se matar, seu escroto. Não, É eu vou fazer, isso aí que beleza. eu ia entrar. Eu sei que Eu. você não. Mas Você é eu muito sei que parecido existe comigo isso. nesse ponto, tipo assim. Ah, não tá legal? Que pena, vou embora. É isso. Você é muito assim. E eu também sou muito assim. O ponto é que eu tirei um tempo da minha vida para observar a internet. Que merda, Eu hein? voltei para o Twitter. Nessa época, eu voltei, né, a, tipo, consumir o Twitter mesmo, porque Twitter, você sabe que eu tenho 50 mil anos e nunca usava. E aí eu voltei a consumir o Twitter nessa época da Anitta aí, quando começou a surgir essas paradinhas. Ó, foi até engraçado. Foi involuntário, pior que foi involuntário, mas saiu. Que babaca da minha parte. Eu tô me sentindo um babaca por causa disso, porque foi involuntário, não foi nem a piadinha que eu fiz na cabeça. Mas, enfim, a grande questão é: eu fui vendo os discursos de ódio, tipo, ah, a Anitta tem que morrer, vamos acabar com a vida dela. Gente, calma aí. Pô, foi errado o que tu fez aí, entendeu? Não concorda aí. Pô, acho que tu tinha que pedir a desculpa, entendeu? No mínimo, ao mínimo, tu pode fazer pedir uma desculpa Valeu, aí. leque. Entendeu como é que funcionam as paradas? E pronto. Agora, só esse é o meu medo dessa parada aí que você falou. É exatamente isso. É tratar o ódio com ódio. Tratar o erro com outro erro. E eu acho que é aí que a gente precisa amadurecer e aprender. Como? Não sei. Isso aí já é um assunto para outro programa. Outro programa. Obrigado por participar dessa conversa maravilhosa. Eu gostei da nossa conversa hoje. Foi Ai, bem adorei. produtivo. E, inclusive, antes da gente terminar o programa, eu tenho uma pergunta para fazer. Só para saber, tipo, que eu li uma notícia hoje, eu fiquei tipo, mano, que ridículo. Que foi. Não sei se você viu, o cara teve a maratona de Nova York e tinha uma menina correndo e faltando 10 milhas para ela terminar, que eu não sei quanto que é isso em quilômetro, o namorado dela. Aí ela americana, Eu não. Ah, para. Enfim. Faltando 10 milhas para ela chegar no final, que tipo assim, são 26 miles. Enfim, quando faltava 10 miles para ela terminar, o cara pulou dentro da onde a galera tava correndo, se ajoelhou e pediu ela em casamento. Ela aceitou, botou o anel e continuou correndo os últimos 10 miles que tava faltando. O que que você acha sobre isso? Que eu achei isso muito escroto. Tipo, você tá correndo uma maratona, a sua primeira vez, a mulher se preparou por 10 meses, aí vem um escroto e te para, tipo, falta 10, 10. Por que ele não fez, tipo, no final? Olha, amor, para quem está se preparando há 10 meses, ok. Mas eu penso por um tempo, uma outra coisa. Há quanto tempo ela conhece essa pessoa? Porque eu acho que a gente, quando conhece alguém, a gente sabe até quando a pessoa pode ser maluca ao ponto de fazer uma loucura dessa. Não, é, então, Então, meu isso amor. aí acho que não tinha nada sobre isso, quanto tempo eles estão juntos nem nada. Mas eu achei tão escroto, porque tipo assim, cara, primeiro que a menina tá tentando correr uma maratona. Maratona não são fáceis. E tipo, ela não tá correndo sozinha, tem várias outras pessoas que pagam para correr, porque tipo, para você correr na maratona, para quem não sabe, tem que pagar. Então, tipo, você paga e aí tem um cara lá do nada, no meio do caminho, tipo, Mas esse é o ponto, ajoelhado. a gente não sabe se é do nada. Segundo, porque às vezes já estava tudo planejado com alguma pessoa ali do. Porque, amor, o tempo que a pessoa tem de ajoelhar, entregar a aliança, ela colocar e continuar e ninguém faz nada, meu cu. Então alguém ficou sabendo daquilo que ia acontecer. Segundo, bato de novo na tecla. A pessoa, em tese, sabe com quem está. Então, eu não posso achar aquilo escroto se talvez eu não sei o que. Se a menina. Vou falar por mim. Se alguém faz. Eu, Mário, recebo isso de alguém. Eu sou a pessoa meio sistemática. Eu não consigo nem te dizer como eu ia agir. Eu sei que eu posso agir de duas formas. Uma, eu ia chorar e adorar. E dois, ia ficar muito puto e nunca mais olhar pra cara daquela pessoa. Não, Eu sou muito 880 nesse eu ponto, sou a segunda entendeu? opção. Eu ia ficar muito puto porque, tipo, primeiramente, eu sou o tipo de pessoa que se você me mandar um daqueles carros de mensagem com for, eu vou me trancar em casa, você vai ter jogado seu dinheiro fora porque eu não faço Nem fudendo que eu vou... Ricardo, vem aqui pra gente te dar uma surpresa. Ai, eu sempre tive o sonho de fazer isso com alguém. Meu, gente, meu maior pesadelo. É aniversário do Ricardo, aê! Enfia a surpresa no cu. Gente, não quero, não, não, nunca. Meu Deus, meu maior pesadelo, meu maior medo. Ele me trancar em casa e eu ficar me chamando, tipo, 2 horas e ia ficar, tipo... Amigo, e o pior é que na rua da minha avó tem uma mulher que tem mais ou menos a idade da minha avó. Todo ano, eu acho que tem uns 10 anos que eu vejo isso. Todo ano, a família dela contrata... Eu acho que esse carro de mensagem, ele é sustentado só por essa família. Porque todo ano eles chamam um carro de mensagem pra cantar pra mulher. Todo ano, já virou até tradição da minha família, de todo mundo ir pra casa da minha avó pra esperar a vergonha dela. Você não tá entendendo? Não, tipo, meu maior medo sempre foi esse, de alguém aparecer e falar assim, ah, vem cá, foca. Não, não quero, não quero. Enfia no cu. E aí, como, na minha opinião, essa situação de ajoelhar pra pedir em casamento, tá no mesmo patamar, que é, tipo assim, muita exposição, sem eu estar sabendo, não, obrigado. E, tipo... Ah, eu gosto de aparecer, acho que eu ia gostar. Mas aí, o que me dá mais nervoso é que, tipo assim, aí tem muita gente falando o que você tá falando, tipo assim, ah, se eles fizeram isso e eles estão felizes, o problema é deles, ninguém tem que falar nada. Só que, quando você faz alguma coisa em público, as pessoas têm direito de falar assim, e eu vou falar porque o podcast também eu falo o que eu quiser. Mas enfim, só queria falar um pouquinho sobre isso que eu vi. Eu fiquei tão... Eu acho que depois desse... Desculpa. Tudo bem, querido. Fiquei tão tá bolado. Não, tá na hora do remédio. Mas enfim. Tiripão. Eu acho que depois desse momento egocêntrico seu, depois desse momento estrelismo que você teve, a gente tem que lembrar as pessoas que o nosso podcast está no Deezer, está no Spotify, está no iTunes, está no Google Podcast. Então, por favor, gente, ouça o nosso podcast, divulgue para os seus amigos, divulgue para sua família, divulgue para o seu cachorro, divulgue para quem você quiser. Estamos esperando mensagens suas. No você, Instagram. Você mesmo que está ouvindo. Você. Ai, vamos fazer aquilo que o Wanda faz. Adoro. Você. Você que... Janaína, você que vai ouvir isso. Você que vai ouvir isso no banheiro cagando. Isso, Janaína. Você vai mandar uma mensagem pra gente no Instagram, arroba LidMarilda. Obrigado. No nosso Instagram, arroba LidMarilda. Mandar um DM pra gente dizendo que você tava escutando e que isso realmente aconteceu. Vai, você agora. Tá bom, minha vez. Eu vou falar com a Raquel. Raquel, você que tá indo aí, tá no ônibus ouvindo a gente, indo trabalhar ou estudar. Não, sem trabalhar. Raquel, que tá indo trabalhar, eu só queria dizer que você vai achar R$2 no seu bolso essa semana. É isso. Qualquer dinheiro é bom. E com esse momento agora de voodoo nosso, de Essence Márcia, a gente se despede, agradece vocês terem ficado tanto tempo aqui com a gente, ouvindo essas loucuras que a gente tá falando. Doce tia então, velha. Vá lá. Entendeu? Entra no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Google Podcasts e segue a gente lá no Instagram, @LidMarilda. Se você tiver um caso, se você tiver alguma, enfim, alguma... Precisar de ajuda, quiser falar com a gente. Quiser fazer pergunta, fica à vontade. Pode mandar na DM ou pode mandar também no LidMarilda@gmail.com. Se você tiver na dúvida do nosso e-mail tá na bio do Instagram, só pra... Sim, e outra coisa, gente, estamos já recrutando, já estamos selecionando DMs e e-mails pra gente fazer um especial de e-mails e de mensagens, então manda pra gente que a gente vai adorar, porque somos cancerianas, adoramos dar conselhos, ok? Tá aí outro tema que eu tenho que anotar aqui pra gente falar sobre ser canceriano. Por favor. Orgulho canceriano nessa porra aqui, tá? Caralho! Foi muito bom brincar com vocês. Dançar com vocês. Estar com vocês, eu acho que... Conversar com vocês. Eu acho que é isso, né? Acho que é isso. Só. Temos um programa? Acho que temos um programa. Eba, temos um programa. Então, gente, a gente se vê. Tchau. Aliás, a gente se ouve. Bye. Bye. Que delícia.